Abre seus portões e na visão é só declive, meio livre. Se só pensar no fim você não vive. Grades simbólicas, católicas, de papel. Emocionais, a retórica do aluguel do corpo. Que embrulha a luz, perde a adesão todo dia e noite. Lotada de sangue quente e gente fria. Minha geração quis fazer o que deu na telha de vidro. Então de cinco não restou nenhum sentido pra existir. Que tirasse a liberdade dessa pilha de desejos. Cê escolhe, se alimenta ou marca a trilha. Pra provar, alguns vão provar de tudo e não vão voltar. Consciência é armadilha que não costuma soltar. Então tira essa toga, pois todo exagero é droga. Ninguém é inocente, uma hora todo mundo desloga. O sol desliga e tudo acaba em perdoar. Desfazer dos pesos pra ser possível voar. Divino é todo o céu que abriga e não tá pra te condenar. Oposto à festa do teu sofrer e do teu penar. A liberdade vai cantar no seu ouvido bem baixinho. O preço dessa liberdade é ensinar outro onde a consciência repousa além de bem e mal. Abra a cortina da retina na oficina universal. Sacrifício no ano 12012 fez sentido. 12 meses, 12 ciclos, 12 vezes, 12 signos. Com o filete da maçã se rompe o véu, sabedoria. Nesse lote, tempo e espaço, tudo se corromperia. No final todos estão certos, escravos dos próprios erros. Os próprios dilemas, sofrendo os mesmos problemas. Nesse loop eterno, feio. Cada estrela é um sol, curado S e vice-versa. A vida gosta desse caos, não tirou a razão de quem se sente só. Ouvi dizer que a vida deve ser o espírito brincando de morrer. Dormir na terra erra, não tem carne que não berra. Nem depressão que tão cedo se encerra. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Nunca é tarde pra mudar de direção. Sei que não é sumidade, papo de entidade encarna. Santos na taberna, na guerra mental, real, interna, externa. Algemado ao livre-arbítrio, caminhar te satisfaz a voar. Quem plantou os pés no chão ficou pra trás. O demônio bate tudo a seu redor. Sem alma, sem perdão. Entre os meus. Deus do céu. É um ego. Atitude que eu não me identifico. Nunca é derrubar o outro. Tome cuidado. Isso é uma burrice, uma ignorância. O inimigo está à solta. Vai morrer pra lá, zica.